autorizado a alinhar e manter pista 90. Autorizado a alinhar e manter 9063. Rio 5972, no solo 104, direito, 121, no décimo 1, no solo. Três, três, zero, cinco, decolagem autorizada, pista 90, vento no 20 graus, 10 nós. Revisão 78, complete a aproximação, chame agora a torre 118, decimal 95, bom posto, 3178. 2195, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 3178. Número 78, por aqui. Boa noite, senhor, até a sua aproximação final visual com o campo. Boa noite. Continue a aproximação, aguarde pista livre, 3-1-3. Guarda. Pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 10 nós. Gente autorizado, pouso na 10, 3-1-7-8. 3-3-0-5, decolado a zona 6, chame o controle, frequência 120, décima 8. Controle agora 208, bom final de semana, 3-3-0-5. Oi, Salvador, muito boa noite, pessoal, 3-3-0-5, 1.200 pés, então, 3305, contato radar na decolagem, suba via PUCA para nível de voo 330. Sobe via PUCA para 330, 3305. Batango Romeu Vitor Hotel, confirme a prioridade para o destino. A ideal para o destino é 328, Romeu Vitor Hotel. Autorizado para o destino, Romeu Vitor Hotel. Autorizado para o destino, Romeu Vitor Hotel, grátis. O 1970 prossiga. Pode estar, pode ser o Salvador 366. Pode estar, Serra Vitor 366, autorizado descida 2500 pés, ajustado no 096. É autorizado para o procedimento da RNAVE, reporte para a Serra Vitor 366. Salvador 3305, poderia voar na proa de Aracaju? 305, vai na proa de Jamo. Jamo na proa, obrigado. Vitor do Hotel, informe o seu estimado de pouso. Papatango Romeu, Vitor do Hotel, controle. Está estimando pouso ao 0120, 30, meu cordel. 0130, copiado, Romeu, Vitor do Hotel. Seat Tango Kilo, reutilizado descida para 4 mil pés, ajustado no 096. Destino 78, Solos 20, Livra à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Juliette 05. Estiva após etapa, está autorizado para a Vitor 366, confirme sua velocidade indicada. Reduza 200 na sala de sequenciamento, número 2 na aproximação. Tram 3305, chame centro Recife, 126 decimal 85. Caso negativo, 125 decimal 45. Agora 285, negativo 255, bom final de semana, 3305. Bom voo. Batango Serra, Tango Kilo, reautorizado descida 2500 pés, aguarde a autorização do procedimento aeronave. Estabilizado, aeródromo Aziz, que é o gol 970. 1970, complexo final do RNAV, chame torre 1 no 8, do final 95. 1 no 8, 95, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, gol 970, estabilizado RNAV, cabeceiro no 0. 1970, autorizado, pouso, pista no 0, vento 1-10 graus, 089. Autorizado pouso, cabeceiro no 0, gol 1970. Faria para diminuir um pouco o peso do pássaro? Sim. Obrigado. Mano 8, decimal 95. Continua a aproximação, informa ele que está livre. Alfa 70, solo 28, libera direita, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Romeu Vitor Hotel, serviço radar terminado, 4-2-5, setor noroeste de Salvador, chame para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife, em 126, decimal 85, caso negativo, 125, decimal 45. Serra Tango, quilo, pouso, autorizado, pistão no zero, vento no 1, 0 grau, 1, 0, 9. Livre, pouso, Tango. Alerta Agustivo, solo 32, baixo. QBTA. Sim, Alfa, Juliette, Pontório no Pátio Principal, Lima, Mike e Quebec. Six, clear, bom arrival. Valdir, well, se você confia em mim, eu indiquei a despedida. Roger. O nosso 76 é sua identificação, desse nível de voo 050 via chegada a Bonfi, para sequenciamento, reduz a 2509. Esse é nível de voo 050. Uno 354, sua identificação. Vou indo na Blue de Mar, investida até 4 mil pés, ajustado 1-0-1-6. Confirme sua velocidade indicada. Gente. Passagem 2224, sua identificação, mantenha a prova de obtuse após o obtuse de Mari e reposta no ideal de descida inicialmente com o número 5 na aproximação. Gente, já dá um tempo, só 30 segundos para passar. Já estamos um quilo pronto. Um quilo Belo Horizonte, 360, Alperos do 1-0. Pista 7, curva direita, da Eule da Motiva. Transponder 5555, controle Salvador 208. Dial, Leda, Motiva. Eu vou na 3, 4, 5, 6. Só o transponder que é 5555. Confirmando, chame na Quebec, por cruzamento. O 9008 é a sua identificação, desça até nível de voo 050 via chegada Mari. Confirma sua velocidade indicada. O 4959, consideração. Azul 4959, autorizado aliás, decolar pistão 0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Autorizado, ingresso, decolar pistão 0, azul 4959. Na aproximação. Tranquilo autorizado. Azul 4959, pelos 40, controle Salvador 2089. Salvador 2089, azul 4959. Boa. Controle Salvador, boa noite, azul 4959. Passa 1.200 pés. Azul 4959, contato Aranha Decolagem, suba via Coral para nível de voo 1.40. Perfil da Coral para o novo nível 1.40, 4959. Voo na 723, reduz a 2309. Faz o 5001, autoriza da LR decolar, pistão no zero, vento 1-0, grau 099. Portugal is a switch entrance to 2,500 feet, altimeter setting 1016. T54, reduz a 2309. 239, bom, no 34. para a Alfa Romeo e manter a pista no 7. Azul 5001, decolou 43, controle Salvador 208. Salvador 208, Azul 5001, obrigado, boa noite. Passageiro 224, desse nível de voo 060. Negativo, passageiro 224. Salvador, boa noite, Azul 5001, subida da El. Azul 5001 no contato para a decolagem, suba via Dael para nível de voo 320 após 2000, voe direto Leda. Azul 320 após 2000, direto Leda, Azul 5001. Bona 354, sobre vetores para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limitado pela radial 290 do VR Salvador. Proa 020 pela radial 290. É ponto Bravo do Sul, Free Fly, heading Serra Vitor 366, clear de NSS. Approach, reporting test em Serra Vitor 366. Bona 354, desce até 2500 pés, ajustado no 096. 2500 pés, 2300, foram 354. Na 723, sobre vetores, curva direita para o A220, limitado pela radial 290 de Salvador. China 224, decolou 45, controle Salvador 1208. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, China 6224, decolou, bonde na sua escuta. Oceaner 6224, contato a decolagem, suba via Conde para nível de voo 190, após 2000, voe direto Conde. Após 2000, autorizado para o de Conde, subindo para 190-6224. Então, 2009, vai na proa de Serra Vitor 368, pista 4000 pés, está autorizado o RNAVE pista 190 no Serra Vitor 368. Corte de 6308, 4000 pés, 2009, autorizado RNAV, voo na 354. Azul 6908, curva esquerda, proa 090, limitado pela radial 290 de Salvador. Afirmativo. No 723, desce até 4 mil pés, ajuste 1096. 1096, volta a 3. Passaria do 224, vem na proa de TAP. Apresente TAP, passaria do 354, reduza 1 no 709. Reduzindo, vou no 374. Uma boa, Azul, 274, ponto espera da 1-0, pronto. Manter ponto espera, Azul, 274. 274. 09973, decolar 247, 208. 208, boa noite. A Matur irá seguir tráfego agora posição 12 horas, meia dúzia de milhas, com 1-60 de Brown Speed. 274, visual. Noite, controle Salvador, Sideral 9973. Sideral 9973, contato para a decolagem, suba via Dael para nível de voo 360. Sobe via Dael para 360, pode valer, ainda presente? Sideral 9973, após 2000, voe Leda. Cruzando 3200, vai valer agora, Sideral. Salve, se tem sua no anexo decimal 9-5. Boa noite, 9-5, reporte os ouvidos e obrigado. CR 9446, sem identificação, deixa até nível de voo 080 e reduz a 2509 para sequenciamento. Chega para outro, você pode ser ouvido, sim. Estou tráfego à frente é o Air Portugal. Afirmativo, gol no 354, aguarde para chamar a torre. Controle, Xuné 6224, solicita nível 230, como final. Xuné 6224, aguarde para o nível de voo 230. Guardando, subindo 190. Guarda 9008, seu novo limite é a radial. Agora é de Salvador, 280. Ativa a guarda para o Cévito 366, Cévito 366, desça 2500 metros. Running 10, wind 120099. Wind land runway 10, airport 0023. Salvador, bom dia, boa noite, voo no 354. Voo no 354, continua a aproximação, agora de pista livre. Positivo, informa laser aqui na posição de uma hora. Gente, obrigado pela informação, é o pessoal do do carnaval. Azul 774, decola 249, controle Salvador, 120.8. Salvador, 208, boa. Cévito 366, descida 3.500 pés. 366, descida 3.500 pés, descida 3.500 pés, descida 3.500 pés. Passaria do 2224, reautorizado descida 4.000 pés, ajustado 1.0, 1.6, sob vetores para sequenciamento esquerda. Breu a 030, limitado pela radial 290. Afirmativo esquerda, 030, limitado para 290, descendo para 4.000, ajustado no 0.6, passando 2.224. Azul 5001 no Recife, 128, decimal 35. 2.235, azul 5.0, azul 2.774, boa. Nível de voo 230. Afirmativo. Foi Salvador, azul 2774. Azul 2534, terça nível de voo 090, reduz a 2509. Pé 212, reautorizado descida nível de voo 050. Né, 6224, Recife, 126, decimal 85. Geral 9973, Recife, 128, decimal 35. 12835. Salvador, azul 2774, boa. A saída 2224, reduz a 2009. 200, Azul 2774, contato para decolagem autorizado, saída via Coral 1 no Alfa, subindo o nível de voo 160. 160, Coral 1 no Alfa, Azul 2774. 774, considere voo direto Coral. Direto Coral agora, Azul 2774. Voo no 723, complexo, me torre 1 no 8, decimal 95. Azul 9008, autorizado RNAV, deixa 2500 pés, reposta passando Serra Vitor 366. Autorizado para o segmento da posição 0, descendo a 2500, recuperar o 3900. Salvador, gol 723, passou Serra Vitor 366. Gol 723, ciente, continua a aproximação, guarda de autorização de pouso. Prossiga azul 4959. Senhor autoriza manter a nossa direção 160? Afirmativo, subir e manter nível de voo 160. 160, azul 4959. Xander 9446, reautorizado descida nível de voo 060. 1354, pouso autorizado, pressão 0, 110 graus, 099. autorizado pouso, é bom separar um pouco mais a próxima vez, obrigado. E da para 2.510 em redução 1809. Gente, já reduzindo, descendo para 2.500, cobrando 3.660, estado 1.090, passaria 2.224. Está autorizado aí nada, reporte para a Serra Vitor 3.66. Reportará estabilizado 3 horas. Você na RMA212, confirme sua velocidade indicada. Tente reduzir a 2209 sob vetor de curva esquerda para o 020 limitado pela radial 290. Curva 3-4, desça para nível de voo 070. Azul 9008, complexo emissor em 1-8, decimal 95. Chame solo 1-2-1, decimal 1 para rebote. Azul 2774, controle. Na escuta, prossiga. Você tem condições de subir e manter nível de voo 1-8-0? Acima, certo. Subir e manter 1-8-0, o Azul 2774. Tente final 1-8-0, Azul 2774. Azul 4959 já está autorizado nível de voo 1-6-0. CNMA 212, reautorizado, descida 2.500 pés. CNMA 212, reassuma a navegação da Porto Serra Vitor 366, está autorizado a RNAV e reposto passando mesmo. CNMA 9446, vou indo para Porto Serra Vitor 366. Salvador, boa noite. Azul 9008. Azul 9008, boa noite. Agora de pista livre. Adará. Célia Bravo, Alfa, decolagem autorizada. Pista no 7, vento 1-1, 0 grau, 099. Dando norma no procedimento, na final, da 1-0 procedimento. Passaria 2224. Passaria 2224, complexo, também torre 1-8, decimal 95. 1895, boa noite. Né? 9446, desça 2500 pés, ajustado no 016. Azul 2534, desça 4000 pés, ajustado no 016. 4000, libera a direita com a nossa 213, semi-solo no 211. Alfa, decolada 57, controle Salvador, 1208. Controle 1208, obrigado. Torre Salvador, eu passaria 2224, está estabilizado na final visual. Passaria 2224, continue a aproximação, guarde a autorização de voo. Gente. Decolagem, suba nível de voo 400 após 2000, voo direto Leda. 2000 direto Leda, de Arriba volta. 9008, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-1-0 grau, 079. Autorizado pouso, azul 9008, pista no 0. Asa 2534, após escape, vou ir na proa do Serra Vitor 368. Saner 6212, complexo da Torre 1, no 8, decimal 95. Saner 9446, autorizado R9, sistema 0, reporte estação de serra Vitor 366. Autorizado R9, 0, reporte estação de serra Vitor 366. Saner 6212, continue em aproximação, agora já está em estação de pouso. Azul 4959, serviço radar terminado, 1 minuto para Coral, chame controle Ilhéus, na frequência 120, decimal 1. 2224. 15974, Torre. Tem condições de taxi um pouco mais à frente? Dois sete no três, acione identificação. Passando Serra Vitor 366, Serra 9446. Serra 9446, complexo emissor em 1, no 8, decimal 95. 3395, 9446. Azul 2534, autorizado R9, 510, reposto, passando Serra Vitor 366. Reportar o 366, azul 2534. Azul 2713, contato radar, passando o Conde, vai na prova de Bonfim, para a chegada Bonfim e reporte no ideal de descida. Canar 6212, pouso autorizado, pista no zero, vento no 10 graus, 099. Na escuta. O signo 972 é o primeiro. Sim. 6212, solo 03, libera direita, 21, decimal 1. Tenente, o piloto está para pouso, está com 170 nós a 4 milhas da carteira. Mantenha a posição. Viu 4107 autorizado, vou anotar o serviço 366. Bravo Alfa, chame Recife, 128 decimal 35. 2534, completo, chame torre 1, número 8, decimal 95. 295, né? 2534. Tá, 2534, número 2, agora especializa. 2534. E 128 decimal 35, a secundária 125 decimal 1. Após o tráfego na curta, alinhar e manter a pista no zero, pronto para decolagem assim que a pista for liberada. Chamar 9446, solo 05, libere direito 211, solo. Direito 211, 9446. Dois, decolagem autorizado no 0110 graus, 129. 9098, aciona identificação, desça e mantenha nível voo 060 e voe na prova editada. Volta no 29. Nativo Gol 9098, voe na prova editada, visa 368. Nós 0198, desconsidere a produção de hábito 368, vem na produção de hábito 366. Azul 2534, autorizado pistão 0, vento 120 graus, 119. Mais chave 2534. 72, decolou 08, controle Salvador 108. 308, boa noite. Boa noite. E o 5972, contato radar na decolagem, suba a via da EL para nível de voo 360. Via da EL, autorizado nível 360, 5972. Aviso 2774, registrada terminada, um minuto para coral, chame controle Ilhéus. a frequência 120 decimal 1. Autoriza a lenda da presença, ao 5972. 5972 autorizado, Vana Cruz de Lida. Lenda direto, graças. 974, olhar e manter o pistão no zero. Passa de fase, decolagem autorizada, pistão 0, vento 1, 10 graus, 109. São 3152, aciona a identificação, deixa até nível de voo 070, via chegada Mari. Do Cosmo 07, desça 2500 pés, autorizado a nave pistão 10. Posso passar no Serra Vita 366, ajuste 1096. Voo 1098, desça até 4000 pés, ajustado 1096. Eu sou desalo desse da penisa de voo 050. Isso que o nosso 74 decolou zona 1, controle Salvador 10, décima 8. Zona 5974 decolou zona 1, 01, controle Salvador 08, corrigiu no 1. This is 716 into 4006, at MIT 31016. Salvador, boa noite, 1134, pode ficar a próxima. 1134, autorizado a linha de colapso. 10, vento 110 graus, 129. A linha de colapso, 010, 1134. Sim, estou devido ao jet flash da potência que o cargueiro da Rio deu na hora que passou pela gente. Pela sua até na aeronave. 340, com 3974, precisa guardar a ação 20, 320 inicial. 320, confirma. Pistol. Temos coronar com o centro do Recife, 5974, aguarde. Obrigado. Enquanto possível, a coordenação também na porta de Mote Branco.